o cuzão de quem você humilhou. Sente o veneno, seu filho da puta, do monstro que você criou. Que perdeu oportunidade, porco fechou a porta. Criou um predador que mete pipoco nas costas. O instinto agressivo adquirido com o tempo. Olhe bem no meu olho e vê a imagem do veneno. Não pede por favor, quando oitão engatilhar, porque eu cuspo na tua cara vendo o tambor girar. Desgraçado, ajoelha, fica quieto e não se mexe. Não embaça da corrente, o relógio, o talão de cheque. Tá parecendo uma puta, chorando igual criança. Coitão refrigerado, enfiado na garganta. Mas o que pediu emprego e recebeu crime de herança. Faço playboy sangrar, cego seco por vingança. Sou a imagem do veneno, que tímido rico. Aí se pater vou morrer, mas levo os 3, 4 comigo. Ninguém nasce bandido, querendo gerar tristeza. Como lutar por paz não tendo nada na mesa. Goma com teto furado, sem luz, esgoto. É meu laboratório onde eu saio cabuloso. Saio louco, envenenado em busca do que é meu. Aí boy, na cena do louco com cano na mão, quem manda sou eu. Gosta muito de humilhar, fica me tirando de otário. Esnoba pra depois pedir perdão ensanguentado. Aqui ó pesadelo, na voz de quatro louco, que traz atitude no peito. Muito sangue no olho, a sede é por justiça. Lutar do lado certo, vingando minha gente que sofre há mais de 5 séculos. Playboy fia no cu. Tua casa com piscina, tua sauna, hidromassagem, teu dinheiro e tua fadia. Eu valorizo a união formada na periferia. Soldados antissistema marchando contra a burguesia. Sai na reta, sai da frente, segura o pesadelo. Atitude no ar, no ar, imagem do veneno. Sai da reta, sai da frente, segura o pesadelo. Zona Oeste entra em cena, pozinho sem te medo. Sai da reta, sai da frente, segura o pesadelo. Atitude no ar. Sente medo, trava o vidro, chama os homens de escrever. Nasceu morro, nasce outro, mesmo ódio, mesma ira. Sem emprego, sem comida, cobrança vem na sequência. Chora, boy, pode morrer, mas antes me dá senha. Agora se arrepende do dinheiro mal usado. Da picanha na lixeira, do Golf zero blindado. Da cena de ter humilhado, o menor que pediu trocado. Agora chora, vê a mulher com o pescoço cortado. Minha mãe também vai chorar ao me ver no Record Notícias. Meu corpo perfurado, com o gambé pisando em cima. Pouco filha da puta, só mata nossa gente. Pega droga aqui na área e revele pros boy na rede. A imagem do veneno tá linkado, olhar de raiva. Vê que não tem nada em casa e vê buguei dentro do assalto. Meu futuro é triste, sou outro pobre condenado a te matar e ir pro inferno na 12 do gambé safado. Mais um que vira lenda, outro ponto pro ibope. Mais um que fez sorrir o boyzinho de Nike Shock. Que dá graças a Deus quando um de nós falece. Abre champanhe, comemora, ajoelha e agradece. Mas fica ligado, Zé Povinho safado. Os guerreiros tão mais forte, revoltado, indignado. Louco pra fuder, quem quer nos ver deitar. Testa febre pra ver, se não quer escutar. Abaixa o som, desliga o rádio, vai comprar CD da Xuxa. Ou compra um de rave, rebola feito uma puta. Que aqui é só o sangue e o veneno relatado. Cabuloso até o osso, sem maquiar os fatos. Aí doidão, se não acredita, vem aqui pra conferir o pesadelo atual. Que o sistema não quer ouvir, é promorar. Zona Oeste, banca forte e os guerreiros, sem medo de relatar a imagem do veneno. Sai da reta, sai da frente, segura o pesadelo. Atitude no ar, no ar, imagem do veneno. Sai da reta, sai da frente, segura o pesadelo. Pro morar, entrar em cena, boyzinho sente medo. Sai da reta, sai da frente, segura o pesadelo. Atitude no ar, no ar, imagem do veneno.